Oitocentas no pescoço cordão. Na guerra de mil, elas falam esse, ela. Aqui sim toca forte. Elas falam esse, ela, trão. Ó. Profissão ladrão. Ladrão. Esse, ladrão ela. Elas falam Death 800. Alto-falantes. Snake. Na guerra de mil, elas falam esse, ela, trão. Esse, ela, trão. Esse, ela, trão. Elas falam esse. Sabe o que é bom? Dança com o melhor. DJ Luan, indiscutível.